Esta semana, no Esta Semana... A dificuldade da Nintendo, sexta-feira 13 antecipada e o navio inafundável que afundou. Tem agora início Esta Semana, um programa com abordagens a alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias. Passam por tecnologia, desporto e efemérides, vários temas que dependem de semana para semana. Hoje temos um artigo por cada dia, respeitante a um acontecimento de cada dia, algo raro no Esta Semana. Começamos então, adivinhem só, por segunda-feira. Li um artigo que me fez lembrar o Spectrum, outro programa da Rádio Antena Web, começou há pouco tempo. Especialmente fez lembrar as suas duas primeiras emissões. É que uma equipa internacional de cientistas relacionados com computadores confirmou que jogos como o Super Mario Bros. E o Donkey Kong são, de facto, difíceis. No documento intitulado Classic Nintendo Games Are NP-Hard, ou seja, os jogos clássicos da Nintendo são NP-Hard. NP quer dizer Non-Determinist Polynomial Time. Não perguntei o que é que isso quer dizer, mas pronto, conclusão, são difíceis. Os especialistas chegaram a essa conclusão através da matemática. Ao contrário da maioria de nós, que descobriu mesmo depois de horas e horas com o comando da Nintendo na mão. O estudo prova que, em linguagem própria de computadores, os clássicos da Nintendo são, portanto, NP-Hard, e um tal Alex Armstrong, da iProgrammer, explicou que os problemas desses jogos, mais antigos, são mais difíceis de resolver por meios computacionais, porque o tempo que leva para encontrar uma solução tende a aumentar tão rapidamente com o tamanho do problema, e assim, deixa de ser prático executar o cálculo. No Super Mario Bros., por exemplo, há um percurso vitorioso a seguir, como obviamente há em todos os jogos, só que neste caso demora muito tempo a encontrá-lo. Conclusão, os jogos velhinhos da old school é que continuam a dar mais gozo. A Rádio Renascença nasceu, em termos oficiais, a 10 de abril de 1937. Pelo menos, completou 75 anos na terça-feira, foi o que eles comemoraram. Um caso raro, apelida o jornalista ligado à emissora católica nacional, Francisco Sarsfield Cabral. O artigo foi publicado no dia de aniversário, 10 de abril, na terça-feira, e que passo a citar. A Renascença faz hoje 75 anos. Esta rádio, que hoje é mais que uma rádio, representa algo de raro no panorama europeu e até mundial. Sendo um órgão de comunicação social da Igreja, trata-se da emissora católica portuguesa, é uma rádio de grande audiência. E mais à frente, um dos fatores do êxito da Renascença tem sido, desde há muito, a credibilidade da sua informação. Sendo a voz da Igreja e tomando posições claras nessa linha, a Renascença ouve a opinião de todos. Faz informação, não propaganda. Por isso é respeitada e ouvida pelos portugueses. Não sei se é por isso, é por ser a rádio mais parola que anda aí. Mas, pegando no capítulo da credibilidade da sua informação, é muito bonito isto. O que faltou explicar foi um pormenor. Pelo que eu já havia encontrado há uns anos num relatório, foi em 1936 que a Rádio Renascença iniciou as suas emissões. Experimentais, na altura. A 1 de janeiro de 1937, tiveram início as emissões diárias. A oficialização da rádio teve lugar no dia 10 de abril de 1938, quando a Rádio Renascença se tornou membro da Ação Católica Portuguesa. A questão é, por isso, porquê terem celebrado os 75 anos da rádio no dia 10 de abril de 2012? Ora, se o objetivo fosse assinalar o início mesmo, as emissões experimentais, teria sido em 2011. Se fossem os 75 anos das emissões diárias, teria sido 1 de janeiro deste ano, Quanto a 10 de Abril, são 74 anos desde a oficialização da emissora católica portuguesa. Ou então, há aqui uma data importante que me escapa, certamente. Só pode ser isso. Na quarta-feira foi publicada por cá uma notícia curiosa, sobretudo para os seguidores dos bonecos amarelos. Os fanáticos da série de animação norte-americana Simpsons vão ter de correr à Wikipédia, de certeza já o fizeram, para mudar a informação sobre a localização da cidade. Isto graças à última revelação do criador do popular programa televisivo, Matt Groening, levantou o véu sobre o grande segredo da série. Afinal, onde fica Springfield? A cidade onde tudo acontece em torno dos personagens amarelos que conquistaram milhões de simpatias em todo o mundo desde 1989. Numa entrevista com o autor da série, Groening, que acaba de ser publicada na revista Smithsonian, foi esta semana. Então, o autor revela que a cidade que imaginou para os Simpsons se encontra, de facto, no estado de Oregon, na costa oeste dos Estados Unidos da América. Até agora, os fãs da série sabiam que Springfield era sinónimo de uma qualquer anónima cidade mediana dos Estados Unidos, recheada de típicos norte-americanos, famílias, empresas e problemas que poderiam acontecer e acontecem em qualquer lado. Daí que a escolha do nome Springfield não tenha sido um acaso, é que atualmente há registro de cidades com esse nome em pelo menos 35 estados. Chamam-se todos Springfield, são todos irmãs. Essa tipicidade, ou construção baseada em muitos estereótipos, permitia à série uma universalidade nos retratos que fazia parte do seu sucesso. Como não era uma cidade em concreto, muitos podiam identificar-se com os temas levantados pelos personagens que começaram a ser imaginados em 87 e que se estrearam 2 anos mais tarde. Já foram emitidos, entretanto, 503 episódios. Disse então Matt Groening, parecia-me divertido que houvesse muita gente a identificar-se com o nome da cidade. Pois claro. Porém, segundo o próprio, Springfield dos Simpsons afinal existe mesmo. Fica perto de Portland, no estado de Oregon, cidade natal do pai destas personagens animadas. O autor refere que se inspirou numa popular série de televisiva dos anos 50, nos Estados Unidos, Father Knows Best, que se passava precisamente em Springfield. Groening começou por manter segredo sobre essa inspiração, porque com tanta cidade batizada com o mesmo nome, poderia haver muita gente a achar que era a sua Springfield, que estava ali nos Simpsons. Uma série distinguida até agora com 27 prémios Emmys e que é vista em mais de 100 países e 50 idiomas, de acordo com o jornal Guardian, que acrescentou, os Simpsons são hoje a mais antiga sitcom norte-americana no ar. O mesmo jornal britânico acrescentou também que havia outras pistas sobre a localização de Springfield, já que o autor usou nomes de ruas dessa terra que fica perto da sua cidade natal para batizar personagens, como o reverendo Lovejoy, ou o vizinho de Homer, cujo nome é inspirado no poeta grego Homero. Eu hoje estou um bocado... Ned Flanders é o nome dele. Até mesmo a morada dos Simpsons coincide com a de Groening, quando era criança. Quinta-feira 12, parecia sexta-feira 13, no Porto e arredores. O incêndio que deflagrou no molho sul do Porto de Leixões provocou a morte de um trabalhador e ainda três feridos, um dos quais hospitalizado com queimaduras graves, mas que entretanto evoluiu para a situação estável. Em fase de rescaldo, o incêndio foi provocado pela queda parcial de uma grua num pipeline da garagem Repsol, tendo ardido de imediato o combustível que estava na conduta. Segundo o comandante Luís Jiménez, adjunto da Capitania do Porto de Leixões, o alerta da explosão foi dado por volta das 12 horas, o meio-dia, tendo sido extinto em pouco mais de 2 horas pelos bombeiros de Leixões, grupo que foi reforçado com a chegada das corporações Matosinhos e Lessa. O fecho da conduta foi acionado automaticamente no momento da explosão. Os bombeiros de Leixões revelaram que o incêndio deflagrou nas condutas de canalização dentro da doca pesca na zona do Molho Sul. Eu estive lá, eu vi a aflição das pessoas, sobretudo nos carros. Numa avenida lá perto, era tudo a fugir da zona das praias. Poucas horas depois, na quinta à tarde, explosão de um cilindro na rua Latino Coelho, no Porto, destruiu uma habitação. O incidente ocorreu numa residência que fica por cima do supermercado Mini Preço e a moradora ficou desalojada. A habitação ficou totalmente destruída, mas a explosão não atingiu os edifícios envolventes, com exceção de uma habitação que poderá ter uma fenda na parede. A moradora da casa atingida não se encontrava no local no momento da explosão. Sexta-feira foi noticiado que um grupo de investigadores do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade do Porto, o ICBAS, descobriu que os cães são sensíveis ao bocejo dos seres humanos. A ideia surgiu numa tentativa de tentar passar para a prática alguns estudos que propõem que o cão é sensível às emoções dos humanos. Para testar a sensibilidade canina, as investigadoras deslocaram-se à casa de diversos voluntários e apresentaram aos cães gravações de bocejos humanos. Os resultados mostraram que os 29 cães analisados reagiam mais vezes aos bocejos que reconheciam como sendo dos donos do que aqueles reproduzidos por pessoas anónimas. Karine Silva, uma das investigadoras, explica que o bocejo está relacionado com o estado de ativação de emoções no ser humano e que o cão está sensível a isso. As investigadoras põem agora a perspectiva da ideia que os cães podem sentir empatia pelos seus donos. A mesma Karine Silva fundamenta esta hipótese na existência de estudos neurocientíficos que explicam que os ciclos neuronais envolvidos na sensibilidade ao bocejo são os mesmos que atuam em reações de empatia. Uma coisa poderá estar relacionada com a outra, mas são precisas mais investigações. A vertente útil deste projeto depende das investigações que vão ser realizadas no futuro. Este grupo de investigadoras pretende usar o exemplo dos cães para tentar explicar como é que as características individuais, como o temperamento, a comunidade em que se inserem e a raça, podem afetar a reação às restantes emoções. A investigação que for desenvolvida a partir destes resultados poderá dar pistas sobre o comportamento humano, incluindo casos particulares de indivíduos que, muitas vezes, não são sensíveis às emoções dos outros, como, por exemplo, os autistas. A ciência está sempre a evoluir. O drama de um jogador de futebol morrer em campo repetiu-se ontem em Itália. Pier Mario Morosini, médio de 25 anos do Livorno, estava emprestado pela Udinese, caiu desamparado aos 31 minutos do jogo do Livorno contra o Pescara, a contar para a 2ª divisão italiana. O jogador caiu sozinho, o árbitro ainda demorou alguns segundos a parar o jogo, perante o desespero de colegas e adversários. Morosini sofreu uma paragem cardíaca. A equipa médica de emergência presente no estádio fez imediatamente uma massagem cardíaca. O jogador foi levado da ambulância para o hospital mais próximo e as primeiras notícias davam conta que o estado de saúde era gravíssimo. O jogador ficou em coma farmacológico induzido. Foi-lhe aplicado um pacemaker provisório, mas poucos minutos depois, ontem à tarde, veio a confirmação. Todas as tentativas de reanimação foram infrutíferas e Morosini estava morto. Tinha 25 anos. Não sei se sabiam, hoje faz 100 anos que o Titanic se afundou. Podiam nunca ter ouvido falar disso. Ora, no centenário do naufrágio do navio com o sol, o inafundável, como diziam na época, a publicidade, a tentativa de lucro em torno da tragédia está mais efervescente do que nunca. Para já, um pouco de história. Na última madrugada, milhares de pessoas juntaram-se para recordar a tragédia que assombrou os mares do Atlântico Norte, naquele dia 15 de abril de 1912, quinta-feira. A viagem inaugural do maior e mais luxuoso cruzeiro da época acabaria por ser a única. acabaria por ser fatal, para mais de 1.500 pessoas, 4 dias depois de ter saído do porto inglês de Southampton, em direção a Nova York. Quase metade de quem ia a bordo, portanto. O choque contra um iceberg provocou o seu afundamento em pleno Atlântico em apenas 2 horas e 40 minutos. A tragédia, os relatos sobreviventes, as investigações e histórias criadas à volta do Titanic continuam hoje a fazer correr muita tinta, euros e dólares. Seguem-se 10 exemplos elucidativos. Número 1, para começar. US$ 1,3 mil milhões, ou seja, 1 bilhão e mais 300 milhões de euros. Isto é o quê? 15 anos depois de James Cameron ter estreado nos ecrãs o segundo filme mais visto de todos os tempos, chamava-se mesmo Titanic, estreou no final de 97, tem receitas da ordem dos 1,3 mil milhões de euros. O realizador regressa agora à ribalta com a transposição de Titanic para a versão 3D. Já estreou por cá. É para ganhar mais uns trocos. Número 2. Overdose de centenário. A efeméride do naufrágio tem sido, sem surpresa, largamente aproveitada para vender todo o tipo de produtos associados a um luxuoso paquete. Nos sites dedicados ao Titanic, é possível encontrar diferentes peças de joalharia, como pins, brincos, pulseiras. Também há moedas e medalhas de colecionador, canecas, t-shirts ou o programa das comemorações oficiais. 3. Museus em competição. São exposições itinerantes, permanentes, museus grandes ou pequenos, nos dois lados do Atlântico continuam a surgir novos projetos dedicados ao fatídico cruzeiro. 4. Feira online. Há um site que, por exemplo, é possível encomendar uma reedição do serviço de jantar servido no restaurante de primeira classe do Titanic. Custa 660 euros. 5. Céline Dion faturou. My Heart Will Go On, o single cantado pela canadiana e tema forte da película de 97, somou mais de 15 milhões de cópias vendidas. Em 98 conquistou o Oscar respectivo. Foi, como eu já disse no quadro da música de anteontem, o maior êxito de Céline Dion, um dos singles que mais vendeu em toda a história e foi aquele mesmo que teve mais sucesso comercial em 98. Número 6. Alegria para a TV, as televisões. A SIC exibiu uma minissérie dedicada ao Titanic hoje de tarde. A RTP preencheu esta semana com outra minissérie de 96 e um documentário produzido em 2011 que escrutina as razões da tragédia. Na TV por cabo, o National Geographic preparou um conjunto de documentários sobre o tema. Ao longo do mês, também a BBC estreia uma minissérie de 12 episódios. E também passa o filme Titanic, o que não é de Cameron. E o quadro da música, isto é uma alegria para a televisão e também para a rádio, porque anteontem, a emissão número, não sei, 115, acho eu, do quadro da música, teve como banda sonora as músicas que estiveram presentes no filme Titanic 97. Número 7. Um leilão, 146 milhões. O que é que eu quero dizer com isto? Este mês, em Nova York, e ainda sem data marcada, vai acontecer uma licitação única, com 5.500 objetos resgatados do Titanic. Hoje estão avaliados em 146 milhões de euros. Número 8. O Balmoral a fazer de Titanic. 100 anos depois, um luxuoso cruzeiro zarpou para Nova York, o Balmoral, do porto inglês de Southampton, ou seja, o mesmo percurso, com 1.300 passageiros a bordo, muitos deles descendentes das vítimas e dos sobreviventes do naufrágio. Número 9. Livros aos montes. Biografias, testemunhos de sobreviventes, pesquisas, retratos históricos. O tema tem servido de inspiração a dezenas de escritores e investigadores. Enchem as prateleiras com romances ou descobertas. Por último, número 10. A Primus Inter Pares. A primeira organização mundial dedicada ao navio nasceu em 1962, em Massachusetts, nos Estados Unidos da América. Trata-se da Sociedade Histórica do Titanic, que tem como objetivo preservar e divulgar a memória do paquete. Sete dias sem uma semana, sete temas abordados hoje. Termina aqui a 34ª emissão de esta semana. Voltamos aqui a 7 dias.